Técnico do Nogueirense, 2-1, uma vitória no primeiro derby. Um jogo muito disputado, às vezes mais com o coração do que com a cabeça. Sim, sem dúvida, mais com o coração do que com a cabeça, mas nós estivemos muito bem na primeira parte e corrigimos alguns fatores que estavam menos positivos na segunda parte. Na segunda parte entramos melhor, tivemos mais o controle do jogo, conseguimos fazer 2 golos e acabamos por vencer. Este é o futebol que quer para a sua equipa ou ainda há aqui muita coisa, muito trabalho a fazer? Ainda temos muito trabalho a fazer. Na segunda parte já tivemos um pouco mais a bola no chão, já fizemos uma circulação de bola mais positiva, mas ainda estamos a trabalhar há muito pouco tempo. Duas perguntas. Ainda há muitos jogadores, e vi muitos jogadores do Nogueira, pelo que sei que não estão inscritos, hoje no banco. Acontece que pode haver novas entradas no plantel, pelo que parece. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos 3-4 jogadores que são fundamentais na equipa que ainda não estão inscritos. E ainda porque estar hoje neste jogo os dois treinadores fora do banco? Deve-se a quê? Deve-se à tardinha que enviámos a documentação para a Federação e ainda não vieram os certificados. Bem, e o próximo jogo, o Sabugal teve a ganhar 2-0, perdeu com uma das equipas dos Açores. Acredita que as equipas dos Açores vêm fortes a querer fazer um campeonato, ganhar jogos aqui no continente? Sim, acredito que sim, acredito que sim. Acredito que tem boas equipas, são bastante fortes, bastante fortes. O que é esse objetivo? Manutenção, subida? Ah, vamos lutar pelo melhor possível, pelo melhor possível. A subida? Vamos tentar. Ok, obrigado. Nada.